mais chorar. As lágrimas não secam mais se a primavera não chegar e a tempestade não passar. Quanto tempo irá levar? Não posso mais viver nublado. Quanto tempo irá levar? Sacrifiquei, passei fome, solidão e sede. Nos seus braços só Deus sabe o que eu passei. Quanto tempo irá levar? As lágrimas não secam mais. Quanto tempo irá levar? As lágrimas não secam mais se a primavera. Tenho pena de todos, menos de mim mesmo. No escuro não durmo. Não tenho um Deus pra orar. Na dança com lobos e o flerte com a morte é inevitável. Caos controlado. Sempre turba, como os mares que eu mergulhei de cabeça. Sem tormenta pra mim, sem tormenta pra mim, sem tormenta pra mim, sem tormenta pra mim. Céu nublado é filme. Eu peço pra que Deus me mantenha firme. A mata que devasta é cheia de armadilhas. Nos flancos do meu quarto há ervas daninhas. Tropando essa garrapa após o blunt de papaya. Me move e não regresso, tá os caras do passage. No comício do desamparo eu trago mais facadas. O castelo está triste e vazio. Acho que vou governar sozinho. Thank you.